Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Sempre em nome de Andrei da loja Freestyle. Andrei! O representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King B em Marapanim e Curuçá. Ô, Rodrigo! Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçaense. Edson. Conveniência. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. O show é com você. Segunda-feira da ressaca. Faz um dia que ela não sai. Agora que terminou, ninguém te segura mais. Felicidade é ser livre, independência é liberdade. Ela só quer paz. Mais uma segunda-feira! Quer paz. Novinha, eu quero te ver contente. Pode dançar e curtir. Você que veio curtir a melhor segunda-feira hoje na ressaca do Dia dos Pais. Valdo Alves, F10 e o comando é bate forte. Joga tudo! Ela quer jogar e na na na na na. Quando o grave bate, vai aquecer Megatron! Fundo, e a gente vai descendo o povo maravilhoso, e mais uma vez invade com a gente a segunda-feira mais tradicional do município de Curuçá e região, hoje trazendo o mestre Valdo Alves do Treme Tudo Vanguarde, mais uma vez junto com meu parceiro Fábio F10 e o comandante Natan do Flamengo Virtual Prime. Tá, entendi, 3 da manhã me chamando. Fala aí. O amigo Brito que veio de São Paulo. Ah, eu te amo. Bora, Brito! Quando a gente tava junto, você só vacilava. Ah, e agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava. Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Joga tudo! Amava porra nenhuma, deixa de onda. Sara Ferreira, vai. Jaqueline Batista no segundo. Um abraço, vamos! Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra. Meu parceiro Digo tá na área com a gente, alô, Digo! Amava porra nenhuma. Olha a moçada que vem de Murajá, um abraço com muito carinho, vamos! Essa família que não abandona de jeito nenhum. Porra nenhuma. Rodrigo Cabanas, meu palinho. Rodrigo chegou cedinho e hoje ele veio prestigiar a nossa segunda-feira. Obrigado, Rodrigo, você. E aí, não tá sozinho, não. O meu parceiro Neguinho tá por ali também. Hoje representando tudo. Oi, acabou a água. Toma banho, toma. Acabou a água. Os cretinos de Curuçá, obrigado a vocês, viu, cretinos? Avisa todo mundo. Vamos estar dia 10 de setembro. Lá no bar do Piquet. Vai sendo que tal dos cretinos vão lá. Imagina a festa que a gente vai fazer no Piquet, meu irmão. Segura uma partida. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero. Vou te iludir. Família, os primos aqui do lado. Chegando o aniversário deles também. O Aspi. Prepara tudo, vai. Janeco e a Eliane no Complexo Centenário. Eu me falo assim, de jeito que te enlouquece. Minha boquinha faz coisas que também. Obrigado, meu parceiro GG360. Assim, de jeito que ele com a gente hoje, obrigado, GG. Minha boquinha faz coisas que somente. Mas mais uma segunda-feira mais tradicional da região. Do jeito que te enlouquece, minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece. Tá ajudando. E que tá outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida. Olha, família, a gente quer atender você com todo carinho. Como você tá vendo, o Megatron tá do nosso lado aqui. Se você puder trazer o seu abraço no celular, vamos dar moral pra todo mundo pra sair o seu nome legal no CD, tá bom? Só escrever no celular que a gente vai atender você com todo carinho. Família do Boteco do Garapa comigo. Ou então chega no bar com o Anilo aí, escreve no papel e traz pra gente. A gente vai dar moral pra todo mundo, tá bom? O negócio tá pressão aqui no bar. Alô, Francisco! Ah, moleque bom! Francisco de Piquiatewa. A fim de tocar nesse bar do Francisco, ó. Mas tá tudo certo. Avisar geral. Dia 18 de setembro, bar do Francisco. Recebe o maestro! Maestro DJ Valdo Alves. Prepara tudo, Francisco. Vai ser daquele jeito, bola. O amigo Monzo junto com o Timóteo hoje. Daqui a pouquinho vai ter uma sequência pra você, viu? Daquele jeito. Enquanto isso, aquece! Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote. O carinho do mototáxi comigo! Traz a maquininha. Joga tudo! Eu já passo xerecade. Traz a maquininha que eu já passo xerecade. Traz a maquininha que eu já passo xerecade. Traz a maquininha que eu já passo xerecade. Traz a maquininha que eu já passo xerecade. Traz a maquininha que eu já passo. Jaqueline Batista, é que Sara Ferreira, Dinei Joguinho, pressão também. E a Budina Almeida. Caô, só que hoje ela vai arrumar. A empresa Lolossaldi. O se ligou e falou que tá com três putinhas do. Joga tudo! Eita caralho! Olha meu parceiro GG 360 por ali, como sempre. Ele vem também! Forte abraço. Eita caralho. Junião do Curral do Pisa. Um abraço, Valdo. Hoje a presença ilustre dele, André Assunção. Andrei da loja Free Store. E ele tá com a nossa camisa oficial da marca Free, viu gente? Free, a marca que chegou pra ficar. Se você quiser comprar Free, é só chegar com o André. Loja Free Store. Assinando o maestro em todo o estado do Pará também. Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é o Alan Leixo e o Isaac? Você novinha, paz, é mó tempão que eu tô. Bora lá. Com as amiguinhas. O amigo Tivão, os primos aqui do Moreirão. Obrigado toda a família. Alô, carinho. Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Danisa tá com carinho. Joga tudo. Se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. O aniversário dos primos tem as pins no Moreno. Vai ser preço total. Bora, maestro! Maestro DJ Valdo Alves. Vai. Você. O meu coração querer. O Cariton Silva já. O Gleibson Grau também. Também no Cientino, os futebol show. O Gleibson que tava com a gente. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Seu beijo é só você. Hoje ele tá aqui. Bota, bebê. Os cretinos de Cursa. Quem sabe canta. Eu tô com saudade. No quê? Daquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Bota, neném. Bota, bebê. Bota, neném. Que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Senão... Gerente Wanderson. Diferente de tudo. Diferente de tudo. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. E os... o maior gerente da região. Vai. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. O gerente do Vanguard. Faz tempo. Do Flamengo. Falar com você. Do Megatron. Ei, ei. Égua, meu irmão. Desculpa, parece. Acabou o sossego. Não do Mega Fã. É o Júlio. Tem muito emprego esse cara aí. Pai do Cris, viu? É verdade. Saudade tem no. Eu quero saber quem tá feliz aí. Quem vai tomar a sopa tradicional. Deus. Já tem a sopa, se viu? Tu ainda não percebi. Fala pra ela, fala. Tem como eu voltar pra você. Fala pra ela. Como eu voltar pra você. volta comigo, bebê. E agora o gerente comandando também a carreira. Todo negro, né? Puta que pariu, é muita sorte. Nunca vi uma coisa dessa. Volta comigo, bebê. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Avisa ele aí. Avisa. Lá vem a Tati. Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se... André Assunção. Se eu te contar, você vai se arrepender. Loja Freestore. Freestore. Eu vou contar porque tu é meu amigo. Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Oi. Cuidado com a Tati. Olha a Tati. Ela. Que ela tá te iludindo. Tá te enganando. Tá te roubando. Tá te chifrando. Olha o Cabanas, você. Olho. E aí, neguinho? Que ela tá. Que ela. Ó, amigo Gustavo Vila Murajá em peso com a gente, olha. Tá te enganando. Tá te roubando. Tá te chifrando. O Deco aqui do lado, meu irmão. Abre seu olho, malandro. Se é mais uma do DJ. Bora, maestro, começando mais o show. E aí, meu parceiro Anderson? Chama. É o piseiro funk do DJ. Chama. É o medley mais estourado do forró. Joga no passinho, joga. Mas que novinho charmoso. Doze, se eu chamar, vem de novo. Mas que novinho charmoso. A sopa tá borbulhando por ali, já já, meu irmão. Amigo Miquinho, junto com o Carlino, hoje, frente a frente, testa a testa. É um pacote de carro. E arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção. O melhor dia pra comprar com o Miquinho é segunda-feira. Me deixa a banca de toca aí, ó. Não quer nem saber, meu irmão. É verdade. O Miquinho, arrumei a noite toda pra não passar batido. Deixa a Né escutar o CD, meu irmão. Pisa pra destra, vai levar sozinho. Te falando. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. E carota. Bora, Brito! Silão. O nosso grupo oficial do Boteco do Garapa. Por isso eu cheguei. Vai vendo o boteco aqui do lado esquerdo. E a gente com saudade da melhor sexta-feira da também. Região. Mas juro que eu só vou te fazer. Fala pra ela! Deixa eu ser o teu amor. Mais uma vez! Deixa eu ser o teu amor. O teu amor, eu não sou esse palhaço que só te joga tudo. Deixa eu ser o teu amor. Sexta-feira, Cacerão. O teu amor. Sábado vamos estar. Ser o Lua Carai, domingo. Não sou esse. Macarena, teu maestro. Me enganou. O amigo Tasso do frete. E é mais um ano de dinheiro. Eita com a gente. Ei, o homem do açaí. Estourado. Açaí do mundo de Marajá. Ele te machucou. Eu sei que... E aí, Tássio, obrigado você. Enganou. Um bem com toda a família. Mário, vacilão. Esse infeliz não te merece, não. Por isso eu cheguei. E tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Joga no passinho. Mas juro que eu só vou te fazer. É Soniquel. E pra cantar comigo eu convido Thiago Jonathan. Já comigo o Brisa está. Bora, comandante. E o que Sonique é o Thiago Jonathan. Junto e mistura. Bora beber, comandante. Nosso som é macio, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra. Joga no passinho. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Maestro DJ Valdo Alves. Em nome do melhor frango da região, Frango do Jorge. É. Assim pra mim. E o detalhe do Frango do Jorge, temos agora no Mercado Municipal. E também próximo ao nosso antigo Banco do Brasil, viu, gente? Frango na brasa e na máquina. O melhor frango de Curuçá. Vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. Vanessa para Solange com muito mais carinho. Eu tô chegando pra parar seu coração. Se prepara hoje. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje quem vai botar pra gerar, GG, é o Cobrinha. O novo casal Cobrinha, sua primeira dama. Hoje tem. E o Cobrinha já falou. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Joga tudo. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Rodrigo Cabanas, obrigado você da família Caixa Baixa, futebol show. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Amigo Sinório também de Monajá. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. E a Folha dele curtindo com a gente, meu amigo. Tchau, papai. Na verdade, é a filha dele, eu acho, né? Já tem salvação, já valeu tudo! Me ajuda, pelo amor de Deus! Você tá achando que eu sou chique, velho? Dá essa coelha! Vai chegar no salão depois... Lá no boteco do garapa! O nome merece... Bora beber! Mas o jogo virou... Tô revendendo a situação... Quem mandou escolher a faixa, o paredão... Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Joga tudo em setembro, dia 18. Ah, vai, confirmado pela primeira vez no Bar do Francisco, tem ele. Maestro DJ Valdo Alves. Aqui do Josimar Megatron, mega fã. E o gerente, claro, meu irmão, show de fogo. Wanderson na gerência. Hoje à noite eu vou pro rolê. Comandante Natan também. Você vai beber. Esse que não pode faltar mesmo, né? Se prepara. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. É o Janeco Eliane dançando. Você vai beber. Vai chorar, vai beber. Você vai beber, vai chorar. Fica, vai. Joga. Vou me abaixar. Vou me perder. Alô, meus cretinos! Bora acelerar! Bora acelerar! Bora começando mais um show, mais um show, mais um show! É o show do maestro! É o show do maestro! Bora começar! É o show do maestro! O show que o Pará consagrou! Melhor segunda-feira da região, Rancho Fundo hoje! A melhor segunda-feira de todo o estado do Pará aqui! Segura, povão, que a festa começou! Bagulho vai endoidar, porque o maestro chegou! Segura, povão, que a festa começou! Bagulho vai endoidar! Depois de uma torneio mosqueiro, o Pará já Santa Mara, e ele vem de Curuçá! Hoje, segunda-feira, no rancho! Você dançar! O Pará já consagrou e ele vem de Curuçá para todo o Pará! Representando o nosso estado! DJ Valdo Alves, solta o play! Já comigo! DJ Valdo Alves, meu DJ! Bora começar! DJ Valdo Alves, solta o play! DJ Valdo Alves, meu DJ! É o show do maestro. É o show do maestro. Começando, começando. É o show do maestro. É o show do maestro. Um, dois, três. Traz putaria nessa. Joga tudo. Bailão, é baile da pavulagem, convoquei todas. O amigo Júnior Show! Zap, o Júnior Show, ele é pavulagem. Esse DJ. Carreginha pavulagem, o paredão que chegou. O Lucas Mix, ele é pavulagem. Santa Isabel do Vão! Ele quer sacanagem. Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco. Que bagulho doido. E aí, Carlinho, você, Carlinho? Doido, todas as minas que eu. Joga tudo, joga, joga, joga. Que bagulho doido, que bagulho. Bora na pressão. Enquanto o som do paredão toca, você passa o seu batom de cereja. Meu bebo. Certeza, bebe tudo, bebe, bebe, bebe, bebe. Mora André! Loja Free Store! Andrei da Loja Free Store. Joga a bola pra cima e joga. Vai no aquecimento! Vai no aquecimento! Pablo Francisco de Piquete! Vamos esquentar essa festa. Dia 18, Francisco. Vamos esquentar essa festa. Prepara tudo. Ela vai pro rock doido até o amanhecer. Quando chega. Eu quero saber que tem um esquema preferido aí. Fala pra mim. Ela roda a cidade inteira, fica com o Cobrina. Porque eu sou seu esquema preferido. O GG. Eu sou seu esquema preferido. E aí, mano? Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. É muita pressão na segunda-feira. Ah, você, o meu coração querer. Digo você que veio toda moçada aqui, ó. Seu abraço, sua voz. Nádia mesmo, o nome dela. Seu beijo, essa voz. Ela quietinho, né? Bota o bebê, bota o bebê, se não... Canta, arranjo fundo! Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. GG do bairro alto. Um abraço, GG. Pela segunda vez, dia 18 de setembro, carreta mega fã. Mato Francisco. GG convidado, Josimar e o maestro também. Vai ser desse jeito, dia 18, ó. Carinho, mototáxi, família MT comigo. Um abraço do Valdo. Valdo Alves. Joga tudo, né? Cadê a Sara Ferreira? Cadê ela, hein? DJ no rock, tô botando. Quero que eu no bailão. Trouxe um bolo pra nós dois tomar. Rock dos Primos tá chegando. No Moreirão com as Pinsaldi. Valo Alves, Rock do Josimar e companhia. Os primos estão do lado esquerdo comigo. Faz a pose, olha o peste que eu tô gravando você. Nesse final de semana a gente tem a festa tradicional do Muriá Sports Clube. Olha o peste. Uma resenha muito top. Vá conhecer o Flamengo Virtual Prime. O comandante Jair Natan. E o meu parceiro Anderson. Olha o peste. Mais uma do gerente Vandas. Tá me fazendo a posição, jogando sozinho. Atacando o titãs. Tô te falando, Natan. Melhores amigos, pode postar aquele vídeo. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Pega a visão. Movimenta, amiguinho. Mumonzeiro do amor oficial. O Caliton Silva e o Gleberson. Grau dos cretinos. Os cretinos de Curuçá. Sempre com o maestro. Chama o teu fogo malvadão. Chama o teu fogo malvadão. Pressão! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Sabe por quê? Eu sozinho boto minha joga em perigo. Eu sozinho boto minha GG 360. GG 360. Toma. Ele me ama, ele me mata. Mas acho que ele me ama, canta mesmo ele. A menor segunda-feira da região! Hoje eu vou te parar, minha bomba tá me subiu. Peguei na tua porta, tua porta apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto. Eu queria avisar, mas eu consigo. Essa amiga, a perna fica. Só quem sabe vai cantar, quero ouvir agora! Você o amigo Tico, o Fabinho. O amigo Tássio também, galera. E o Murajá em peso. Canta comigo. Oh, baby. Só você. Me atende. Joga tudo. Aqui vontade de tocar no celular na parede. Fabinho do Boteco. Oh, baby. Me atende. Joga, joga. Aqui vontade de tocar no celular na parede. Saber o homem que tá solteiro, o homem que tá solteiro aí, joga tudo pra cima. O homem que gosta do periquitão, dá um grito pra mim que eu quero ouvir, vai. Só o homem que gosta de mulher. Vai, chama ela agora, quero ouvir você assim, ó. Um, dois, três, vai. Isso, garoto. Mas as mulheres também vão dar um recado pra aquela mulher recalcada. Aquela mulher fura olho, só as mulheres! Muita pressão na tua cabeça! Vai, moleque doida, vai! Vai, moleque doida, vai moleque doida, vai, moleque doida, vai moleque doida! Bora, produção, prepara os fogos aí, produção! Vai, moleque doida, vai moleque doida! Um, dois, três, lá vai fogo! joga. A perereca da vizinha tá sentada na minha vara. É muita pressão, mano, bro. Free Store. Conheça a marca Free, bebê. Free, a marca que chegou pra ficar. Pare suíra, família Caçafá. CD que vai rolar em Goiás, né, só. Oficialmente pra galera pirar. Contagem regressiva, hein. Um, dois, três. Lá vai fogo. Aquece tudo, tudo, tudo. E aí, carinho? Ele e o Miguinho. E a pressão aqueceu. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá mil grau. O Valdo Alves tá tocando. O maestro chegou. Mil grau, e o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. Explode o bagulho. Só vocês, vai. Só os caras doidos joga a mão e dá sal. Sal. Joga a mão pra cima e dá sal. Sal, sal, sal, sal. Sal e dá sal. Sal, sal. Sal e dá sal. Sal. Convidar todo mundo, Wanderson, dia 18 de setembro, lá no Francisco. Recebe mais uma vez a carreta Mega Fã pela primeira vez juntos. Valdo Alves e o Rock do Josimar. Dale, maestro DJ Valdo Alves. Foguete não tem ré, foguete não tem ré, foguete não tem ré, foguete não tem ré. O Valdo Alves tá tocando. Tocando e vai te levar pro céu. Joga tudo lá. Tirando onda, tomando Jack de mel. Tirando onda, tomando Jack de mel. Tirando onda. Dia 18 tem um comandante, não pode esquecer o comandante. Tirando onda. O cara que tá no mídia agora, meu amor. Tirando onda, tomando. E a parada? Sou patrão, não funcionário e foguete. E o Valdo que só usa Duque Golden. Sabe por quê, ó? Andrei da loja Free Store. O representante da Duque Golden em Curuçá e Marapanim. Na calada da noite. Só usa Duque. Valeu, André Assunção! Golden. Na calada. Essa parceria. Na calada da noite. E agora tem a marca Free, viu, gente? Só usa Duque Golden. O Valdo Alves tá tocando. O Iva te leva pro joga tudo. Tirando onda, tomando. O padrinho Andrei, frente a frente hoje com essa primeira dama. Ele veio curtir porque ninguém é de ferro também, né, Andrei? Um abraço do mal pra você, meu padrinho. Tô patrão, não funcionário e foguete não tem ré. Só uso do que Golden e tu sabe como. Só que vai depois da última. Joga a mãozinha pra cima. Eu vou morrer, vocês vão morrer desse jeito. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Me falaram que no rancho hoje tem mais paisandu do que remista, é verdade? Quem é do paisandu, dá uma vaia no clube do Remo que eu quero ouvir. Tem alguém do Remo aí? Tem, tem. Quem é do Remo, dá uma vaia no paisandu. Quem é do Corinthians aí, dá um grito pra mim que eu quero ouvir. Tem alguém do Flamengo? Hoje é todo mundo junto e misturado. O meu parceiro Peixe tá com a gente hoje. Um abraço, Peixe. Sexta-feira agora tem Fábio F10. E que no samba, no ponte do Piguei, você não pode perder, viu, gente? Vai ser uma loucura aí, dia 10 de setembro. No ponte do Piguei, o maestro chega. E detona! A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, seu barulho. Joga tudo no pé. Dando paquê, paquê, paquê, burri, burri. Dando paquê, paquê. O aquecimento de cão. Dando paquê, paquê, paquê, burri, burri. Mais um CD pra rolar nossa querida Vila de Murajá. Valeu você, vai. Dando paquê, paquê, paquê, burri, burri. Hoje é todo mundo junto. Joga, joga, joga, joga. E a música da Sara Ferreira. Fica do cabelo cacheado, da cor do pecado. Ela não vai. Olhei meio embolado, na ringue estou no quarto. Olhando o seu retrato. Lembrando do dono, seu amor do passado. Beijos e abraços, carinho. Bora, meu parceiro Miguinho. Tudo bem, que contar o relato. Família do Boteco do Garapa aqui, ó. Sempre com a gente, vai lá. E o Brito que veio de São Paulo. Apresenta, Brito. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Sabe por quê? Eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais nada. Bora na pressão, meu anjo. Tocando. Bora, Francisco, vai. hoje. Meu olhar distante. Daqui a pouquinho tem essa sequência de saudade. O cara veio buscar ela, ó. Não venha me buscar, que eu tô de rock agora. Não venha. Ela tá com os cretinos! Rock agora. Meu rock só termina. Quando o Valdo vai embora, toma! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão! Bora, arranjo fundo! Vocês! Tô com saudade de ti, deixa louca, me pega essa boca, chamada e safada. Estrelado, nós dois suados. É... O carinho! Mototáxi e a família MT. Deixa louca, me pega essa boca. Esse representa até de lá. Estrelado, nós dois suados. É puxão de cabelo. E o tapa na essa tá bom, joga a mão. Essa novinha, eu tô no rock doido, tô curtindo sem graça. Rock tá frenético. Tá tocando na moral. E no final do bora, maestro, detona a versão. Vai, vai. Eu me trajo na fé, na melhor coleção. Entrei de funcionário e saí de patrão. E saí de patrão. E saí de patrão. Bora, André e Assunção. Na melhor coleção. Entrei de funcionário. E Free Store. E saí de patrão. E saí de patrão. Free, a marca que chegou pra ficar. Meu patrão André Assunção, sua primeira dama hoje no rancho. Comita Jana Free, a loja das melhores marcas, não dá pra comparar. É a Free Story que comanda em Curuçá. Sempre no style, andando bem na moda. Meu parceiro Brito, novidades toda, e toda moçada do que Golden. De Rio Claro aí, obrigado vocês. Amigos de São Paulo, curtindo sempre o trabalho do Valdo. Estourada. Brevemente vamos estar com vocês fazendo rock frenético aí. Com a nova marca. Representa Brito! Ele vem! Se estourou. É a marca Fique e a galera dá valor. O André Assunção. Hoje... Amigo Branco também, o futuro vereador de Munajá. Valeu, Branco! Essa loja tem história que hoje o pai tá on. É o MC Biel, porra! É a graça. André Assunção, o nome da emoção! DJ Felipe, oi! Férias de verão é rave no baile do 12. Droga aí! Luiz do Bom Preço! Aí não dava pra... É o Luiz, ele! Parado. E a família do Boteco do Garapa! Aí não dava pra saber. É o gerente Luiz, meu irmão! Pro... Carlos Silva, Gleibson Grau! Surrava, tô louca de lanta! Chama... Os Cretinos Futebol Shop na área! Chama... Os Cretinos de Curuçá! Morre em Vegas! Me arrasta no morro que eu te levo pra vitória, porra. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra lá. Tô louca de lança? Chama, porra. Que na puta balança, tô louca de lança? Chama assim, ó. Que na puta balança? O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo, fala. Tô louca... A nossa amiga Albertina tá com a gente. É a nossa matriarca. Sim, ó. E aí, DJ Alidas Produção? Eu entendi só Albertina. Olha isso. Dali-Leti. Me ajuda lá. Joga tudo! Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. É do Fernando, é você? Toma banho de leite. Cadê o Júnior Mamba? Cadê ele? Toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quer. Sabe quem é nós? Banho de leite, leite de vara. Bebê, te vou cara de mal e tudo pra lhuda. Na Glock o fuzil sempre tá escrito que eu vou. Então respeita aí que o Júnior Salles é doutrinado. Ela vai sarrar nas pecas com o fuzil atravessado. O Alanzino e o Alejo juntinho com o Valdoche do Rancho. É doutrinado, vai fogo. É muita pressão. E aí, Janeco? Você, Eliane, valeu! Janecos Bar. Lá do nosso complexo, meu irmão. O barraco tá balançando pro barulho saliente. Pode viver com a piranha que o papai... O Divão Família e o Gilmar, os primos também. O Cadaí com o Maré. Pode viver com a piranha. Olha o barulho da cama. O Divão é velha guarda, meu irmão. Valeu, Divão! Sabe que é nóis! Olha, Carlinho. Olha como o Miki vai chegar na casa dele, caçando pata. Pega o pato, pega o pato. É verdade. Nunca vi uma coisa dessa. Eu, hein? Bora, batida! Bora, batida! Bora, batida! Fala aí, fala aí, fala aí. Toca aquela música lá, véi. Aquela que tá todo mundo cantando assim, ó. Pega o pato, pega o pato, quen, quen, quen. Pega o pato, pega o pato. Joga tudo! Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato, pega o pato, vem, vem, vem. Pega o pato. O amigo Dico! Vai, fogo, fogo, fogo. Pólvora! Vem, vem, vem! Vem, Andrei da loja Free Story, o representante da Duke Golden em Curuçá e Marapani. Hoje a gente tem a marca Free, inclusive ele tá com a camisa linda da Free aqui, gente, ó. Essa marca, ela é curuçaense. Se você não ainda não conhece a marca Free, é só chegar e contar. Entrar em contato com o Anderson São, que realmente ele é o cara que comanda a marca Free de Curuçá pra todo o Brasil, explodindo. Bora ver! Sabe que é tudo nosso hoje, Maria! O meu parceiro de van, amigos de Murajá aqui do lado. Obrigado vocês de coração, viu, Digo? Família de Kisson! Mulher. No chão me deito. E a cabeça não para. Solidão me ama. GG 360. Brincar com Edson. Conveniência. Rindo da minha Rodrigo Marca. Me fazendo de otária. Canta! Não vou. Ô, nossa amiga Edine também. Não. Segurança é a sua primeira. A Marli, obrigado, Edine. Sabe que é nós. Sempre. Sempre no apoio. Lá no Boteco do Garapa, hein? Se prepara, show. O amigo Brito vai cantar. Porque eu mereço. O quê? Um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. O amigo Moço, obrigado ele. Porque eu mereço. O nosso amigo Timóteo, sua primeira dama, negou na segurança também. Quero fazer tudo o que eu sempre quis. Para Francisco. Porque eu mereço. Dia 18, então por lá, meu irmão. Francisco de Piqui Ateua. Vai ser desse jeito. Mano Francisco, dia 18 de setembro, Valdo Alves, Rock do Josemar. Mega fã. Vai ser demais. Uhul. O Janeco vai, o GG vai, vai todo mundo pro Mano Francisco, viu? Só quem sabe canta. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo. O nosso amigo Piquet já foi embora já, meu irmão. És a mulher que conquistou meu coração. Eu sei que é difícil assumir uma relação. Dia 10 de setembro a gente vai estar por lá, Carlito. Vai ser um estudo. Eu sempre pensei e conheci o amor, mas só me enganei. Essa é boa. E foi contigo que no fim. O amigo GG também, a Denise. O Mala também, o Daís de Murajá, o Nata Curuçá também, o Peixe, a Márcia, o Fábio, tomando todos, obrigado, junto com o Francisco também. E aí, Marcelo? Certeza que eu fui feito pra ti, não vá duvidar. Ninguém duvida. Canta e final. Amor, escuta essa. Bora beber, gente, vamos, bora beber, não abandona, gerente, abandona, gerente. É a certeza que eu fui feito pra ti. Vou comemorar mais uma empresa que você recebeu, né? Princesa, você foi feita pra ti. Todo Nego Prime, não, irmão, pelo amor de Deus. Ninguém. 10 gerências, é isso aqui. Amor, agora é só tu e eu, para sempre tu e eu. Bora, os criativos! Eu acho que essa vida não me satisfaz. Os cretinos que estavam comigo em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Foi um estouro polar. Os cretinos de Curuçá. Free Store. Loja Free Store. Free. A marca que chegou pra ficar. Olha, Andrei, leva aquele abraço, Leozinho, toda a família aí da loja Free Store em Curuçá. Abre a janela pro vento bater. A Jacileia também. E sua parceira, Fabiane. Um abraço, Valdo. Abre a janela pro vento bater. O que bom e deixa o vento levar. Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Joga! Alô, Anderson! Sábado e domingo você e o Natan na festa do Munia. Vai ser um estouro Flamengo Prime. Meu raio de sol na beira do mar. Albertina. Minha mão na luz do luar. Ela que foi pai e mãe todo o tempo. A gente agradece com muito carinho, viu? Calma, eu vim pra sarar. Por ter a nossa mãe do nosso lado, Albertina, nossa matriarca. Muito obrigado você, viu? Feliz, te olhando de si. Toda a família feia. Não me faz sofrer. Eu amo. É essa música é pra ela, família Ferreira, Albertina. É o puro amor essa mulher. Isso é amor, isso é amor. O Anderson no Mercadinho JJ, sexta agora. Na Galileu Cabral, realização Júnior Bomba e Jaque. Isso é amor, isso é amor. Você chegou e me fez acreditar que vale a pena amar. Novo punch da galera. Esse Mercadinho JJ é um estouro. Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no. Alô, Isley, volta pra tua mesa. Pedaço da vida. A tua mulher tá te esperando, a organização do GG. Deixa pra gente, vaqueiro feliz. Tudo! Vem, manda logo de beijo. Quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Abraça ela! Tô querendo te beijar de novo. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pode estar de vaqueiro, meu amigo Paulo. Estamos juntos misturados, irmão. Teu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Olha o neguinho! Quero sentir seu corpo no. Sabe que nós? Tô querendo te beijar. Um abraço, ela, Francisco! O teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Segunda-feira! Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. Que toda noite você some feito sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Ele fecha os olhos. E os seus dois maridos? Égua! Agora me deu medo, hein? Nunca vi uma coisa dessa, eu, hein? Isso, Francisco, aperta ela, vai! Faltando lá. O Francisco e a Marcela. De sobra em minha cama. Boteco do Galabão! Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu. E aí, cretino? Amor sapato, suado, gostoso não tem. Ele não. Ei, gente, aquele abraço da grande Murajá aí. Ele não tem. Gerente, vamos! O meu amor safado, suado, gostoso. Um abraço da grande Murajá aí pra mim. Ele não tem, por isso da noite você vem. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração de um desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Portar retratos e... O amigo Digo, o Fabinho, o Tassi também, os amigos de Burajá aqui do lado direito, meu irmão. Pedaço de amor pra todo lado. Tá o quê? Tá doendo, tô sofrendo. Bora beber, rancho o fundo que é a segunda. Oh, baby, me atende. Quem sabe quem? É. Ai, que vontade de tacar meu celular. Na segunda-feira, dia 18 de setembro, a carreta Mega Fã no Bar do Francisco. Baby, os dias convidados, Josimar, o maestro Val Alves, o comandante Natan. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Como é que faz, comandante? Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando... Lá no boteco do garoto! Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e já já esquece. Rodrigo Cabanas, cadê você, Rodrigo? Esquece. Representando a família Caixa Mais de hoje, ó. Tô revertendo a situação. Ele! Quem mandou escolher a... O neguinho também. Eu tô chegando pra... Se prepara, meus primos! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar. O amigo Aninho! Você vai beber, vai... O Jorge Brigado Simone! Você vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. O amigo Buluta, o punge da galera na batida também. Pra maltratar. Diferente do Zival. Gostei. Frango do Jorge, o melhor. De Curuçá e região. E aí, Divan dos Primos. Olha pra quem era só esqueminha. O lance. Um lance de fim de semana. Bora, Natan. Vamos lá, Valdo. Porque na minha cama tu tá falando que me... Fala, Natan. Fala, maestro. Só quer me amar no sigilo. Para pra troca da noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou. Se apaixonou. Tu se apaixonou. Se lascou. Quem sabe que... Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Loja Free Store. Boca. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. O amigo Tasso Fred, o homem do melhor açaí de Cacenão. Ele traz açaí pra Murajá. Passar a fim. Vamos lá pegar aquele litrão pra galera. O Zé do tio imperador. O Carneiro. O som de parede. Ele é essa primeira dama lá do Miquini. O nome da bala é volta. O amigo Peixe. Vamos pular. Dumbo. É. Pegada de... Oficina Murajá. Ou aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil. Pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe. E aí, gerente Wanderson, lá na carreta do amor, J. Sal Nicolás. A mulata é gostosa, ela é profissa demais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente. Mexe até com a tua mente, como ela já pega. Volta, rapariga de gaçada. Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro boteco do cara. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Saudade desse boteco, viu? Nosso grupo oficial. Sim, esse... Sempre baixando os CDs. Olha, o Brito veio, cara. O cara veio de São Paulo, realmente. Fazendo uma turnê pelo Pará. Rapariga. E vai levar o CD pra escutar lá, meu irmão. Rio Claro. Toda a família vai curtir. Rapariga. Errado, mas é gostoso. Aperta ela mais um pouco. Ela tá me deixando. O amigo Junão do Curral do Pisa. Do céu tá mal criado. Ela tem namorado, mas só quer tá... Você que não dança, pega uma latinha, abre agora. E um bora curtir a menor segunda. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Os primos também do Moreirão, todo mundo em peso com a gente. A rádio estresse comigo, ela esquece. Imagina se ele soubesse. Fala, amigo, o quê? Que sou eu que tô tirando seu estresse. Bora, Diva! Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. O amigo, os primos, o meu presidente Fabinho Divan aqui frente a frente, estacionado do lado esquerdo pra ficar aqui com o Valdo, mais perto do bar, mais perto do DJ, e tomando todas, galera. É mais uma do DJ. Bora, Francisco, tá na hora da cacetada violenta agora. Bora começar, galera! Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Em nome do frango absoluto. Do Jorge, bora cacetar! segunda-feira da ressaca, o maestro chega pra detonar os melhores. Foi esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer. Abraça ela, mãe! Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Dá uma forma pra ela agora, vai! Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha copa. Canta comigo! Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, sempre em nome de Everton Design. Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer. A música mais tocada do momento. Vai embora, vai se arrepender. Bora, arranja o fundo! Então, antes de me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir. O Cariton Silva vai curtir CD, o Gleibson Grau, Fabinho Gentili, Futebol Show. Que vai sentir saudade. Lá no bar do Francisco Dela. Então, antes de ir, eu te dei toda a minha vida. Timóteo. Te amei sozinha, a negona segurando. Bora lá. Caceta, maestro. Alanzinho, simplesmente. Bora mais uma. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Cacetando devagar. Contempla a projeção de mim. Bora, mulher. Me elucida, minha mão. Ai, não faz assim. Me faz sentir calafrio com as estações. E aí, Francisco, agarrela logo. Representa, Francisco. Precede a brisa do vento e suas vibrações. Quem sabe canta agora, vai. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu e a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. Aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Eu vou levar em quadro enquanto for lá. Deixar acontecer. Vai na ponta do pé! Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se... Caceta! Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. André Sussão, você é a sua primeira dama. Sempre sonhei que... Loja Fristo! Parece que esse sonho agora vai se realizar. Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. É só ligar o Dicção e curtir o CD por lá, viu? Eu tô querendo uma conversa. O Fabinho, o Tássio. Sei que tá esperando uma crise. Valeu mesmo! Mas eu tô correndo dessa briga. Amigo Brito, toda a família do Boteco do Garapa por aqui também. Não tem plateia. O homem do bom preço, meu irmão. Não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se esquivassem. O amigo Mozo, carreira solo hoje. É verdade, meu irmão. São dois corações disputando quem é o mais forte. Maestro DJ Valdo Alves. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando pó. É no coração, André! São dois corações disputando quem é o mais forte. Dizem que eu perdi seu amor. que não cuidem na medida certa. Isso te deixou tão inquieta. Já foi mais uma! E até simulei. O amigo negro do açougue do Nem que Morar. Não acredito. O Robson do Popstar em Jararaca. O que te dei não foi falsidade. Tira o mix e a família Autopeças, beleza? Não faz isso ao me ver. Se estou... Dia 18 de setembro, Valdo Francisco. Eu... Mega fã, Valdo Alves, Rock do Josimar, Natan. Meu amor. Prepara, Francisco. Francisco de Pequi Ateua. Para aí, pra me ouvir, me dê mais uma chance. Sequência do GG! GG 360. Vem voltar a ser... O Janeco e Eliane. Esse casal que é do meu agrado. Para aí. Janecos Bar. Dê mais uma chance. Deixa de ser bobinha, mané. Larga de ser bobinha. Vem voltar a ser minha. Meu amor. Eu não preciso ser vidente pra saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteiro. Nunca queado, viu? Pra saber. Aperta ela 50 centavos e bora dançar, meu irmão. Um amante deixa o coração fora do quarto. Mas nesse caso aqui. Cada virado uma golada, viu? Uma dose e um cedro agora. Um sentimento com prazer. Em cima de uma cama reta. Frango do Jorge, o melhor da região. Vai me usando que eu dei. É de suína. Que eu dei. Família Caçafado, bairro alto. Vai usando minha boca, meu corpo. Apresenta, garoto, isso, faz bonito. Até você me amar. Vai me usando que eu dei. Brasil. A diferença de menina pra mulher. Já aprendi a te esquecer. Agora vi o que eu tô fazendo. Menina é aquela que brinca, que brinca, que não quer nada sério. Nada. E a mulher é aquela que pega e cuida de verdade. Porta a porta que você deixou, ela chegou batendo pé. Sabe como é? Acho que... É, Francisco, tem uma que maltrata muito. Essa de menina. E tem outra que chega e fala: eu vou assumir agora, daqui pra frente é só amor. Acho que não. Assim, você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí, ela tá aqui. Enquanto você não cresce, eu vou viver te pra chamar. Mais uma vez! Você tá aí, ela tá aqui. Você bateu, ela cuidou. Você tá aí. Enquanto você não cresce, eu vou me... Bora a diferença! Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como é? Acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher. Sabe como... Lá no boteco do garapa. Acho que não. Chegou chegando na minha vida de vaca. Faço o caquinha! Esse jeitinho pronto pra me conquistar. Isso! Já quantas horas... Isso, Fabinho! Representa, Fabinho! Quando penso... Meus primos, bora de mão. Um beijo colado, um abraço apertado. E de segundo a minuto eu vou ficando apaixonada por você. Por você. Quem sabe canta. Troquei de profissão, amor, virei ladrão. Artigo 57 eu vou roubar. Olha o Timóteo no caqueado, meu irmão. Troquei de profissão, amor, virou ladrão. Artigo 57 ele roubou meu coração. Coração, artigo 57. André Assunção. Coração. Loja Freestone. Coração. Artigo 57. Vigê. Elias Conquimel e o Natanzinho. Maestro DJ Valdo Alves. Acha foda. Um conto de fada. E um carpinteiro. O amigo Sabá comigo. Sozinho sem nada. Presidente das delícias tá na área. Também sem dinheiro. Bora, Sabá, paga uma, paga uma, paga uma. Amava a princesa. Água mineral, é? Mas ainda da terra. Mas tinha certeza. e nada era pra ela. Faz aquele caqueado! Vem cá, meu benzinho. Se você me amaria, e com todo carinho, lá no boteco do Garapa, é, comigo casaria. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Tudo aconteceu, o amigo neguinho virou mundo, se parece Rodrigo Cabana. Você existe, eu vou me entregar uma noite que jamais vai esquecer. Você sequência, meu amigo Timóteo, na ressaca do Dia dos Pais, ele tá curtindo com a negona. E o moço! Já faz muito tempo que eu não sei o que é. Olha, gente, sábado e domingo tem a festa do Buriá Esporte Clube, viu? Natan, Anderson. Porque eu não sei. E o Flamengo Virtual. Ô, minha linda Cine. Prime! Já faz muito tempo que eu não sei o que é. Isso, Fabinho, vai. Ô, minha linda Bela. Já faz muito tempo que eu. Ô, minha linda. Andrei da loja Free Store, o representante da Duque Golden em Curuçá e Marapani. Bora, Andrei! Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi. Se casou com o... Rodrigo Cabana, esse meu amigo Leandro. Ciúmes por... E aí, Leandro? Obrigado por ter vindo, meu patrão. O seu vizinho me falou que você como estar agora não tá bem, tudo bem, eu entendo você. Meu amor continua o mesmo. Só vocês! Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer. O amigo Sabá aqui do meu lado. Acabou comigo. Presidente oficial das delícias. Vem me ver. É verdade. Esse tem nome e sobrenome. Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Cê acabou comigo. Convida você, viu? Cê tudo confirmado, viu, meu parceiro? Vem me ver. O Sabá convida todo mundo. Valdo Alves, Rock do Josimar, vamos estar aí no Bar do Francisco. No dia 18 de setembro, viu, família? Convidar toda a região, porque essa festa vai ser uma loucura. E a gente vai tocar assim também no Bar do Francisco um pouquinho. O seu vizinho me... Aonde foi parar? O seu juízo já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Bora, gerente! Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é. Uma dose e um zebra! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. O amigo GG de 60 que gosta, hein, GG? Vamos acordar esse... O Janeco também, né, mano? Fazer inveja. Frango dos Jorge! Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.